Ficheiro 34, página 317, capítulo 18. Terça-feira, 29 de março, a quarta-feira, 30 de março. As três investigações paralelas dos crimes de Enriqueda seguiam o seu curso. A do inspetor Bolha beneficiava da vantagem da autoridade. À primeira vista, a solução parecia perfeitamente ao alcance. Tinham uma suspeita e a arma do crime ligada a essa suspeita. Tinham uma ligação incontestável entre a suspeita e a primeira vítima e uma ligação possível, ainda que muito menos incontestável, via Blomqvist com as duas outras vítimas. Para Boblansky, era agora basicamente uma questão de encontrar Lisbeth Salander e metê-la numa cela na prisão de Kronoberg. A investigação de Armansky estava formalmente subordinada à da polícia, mas o chefe da Milton Security tinha a sua própria agenda. O seu objetivo era zelar pelos interesses de Lisbeth, descobrir a verdade e, de preferência, uma verdade que confirmasse circunstâncias convincentemente atenuantes. A investigação da Millennium era a mais difícil. Faltavam à revista os recursos da polícia, obviamente, e a organização de Armansky. Ao contrário da polícia, no entanto, Mikael Blomqvist não estava particularmente interessado em estabelecer um cenário que explicasse de uma forma credível porque fora Lisbeth, a Enriqueda, matar dois dos seus amigos. Decidira durante o fim de semana da Páscoa que pura e simplesmente não acreditava naquela história. Se Lisbeth estava de algum modo envolvida naqueles crimes, tinha de ser de um modo completamente diferente do que a polícia sugeria. Outra pessoa qualquer empunhara a arma ou acontecera qualquer coisa que escapara ao controle dela. Niklas Edström não disse uma palavra durante a viagem de táxi de Slussen a Kungsholmen. Ainda estava aturdido por ir finalmente participar numa verdadeira investigação policial. Olhou de soslaio para Bowman, que relia a apresentação de Armansky. Então, de repente, sorriu para si mesmo. Aquele trabalho dera-lhe a oportunidade totalmente inesperada de realizar uma ambição que nem Armansky nem Bowman conheciam ou podiam sequer imaginar. Ia ter a possibilidade de vingar-se de Lisbeth Salander. Esperava poder ajudar a capturá-la e esperava, acima de tudo, que ela fosse condenada à prisão perpétua. Que Lisbeth Salander não fora uma figura querida na Milton Security, ninguém o ignorava. A maior parte dos que tinham tido alguma coisa a ver com ela achavam-na um estupor insuportável. Mas ninguém fazia ideia de quão profundamente Edström a odiava. A vida não fora justa para com ele. Era bem parecido, estava na flor da idade e até era inteligente. Mas fora-lhe para todo o sempre negada a possibilidade de ser aquilo que toda a vida desejara ser, polícia. O seu calcanhar de Aquiles era o sopro cardíaco provocado por uma lesão microscópica numa das válvulas. Fora operado e o problema ficara resolvido. Mas ser um doente cardíaco significava que nunca haveria lugar para ele na força policial. Tinha sido relegado para segundo plano. Quando lhe fora dada a possibilidade de trabalhar na Milton Security, aceitara, mas sem qualquer entusiasmo. A Milton era um caixote de lixo para descartados, agentes da polícia demasiado velhos que já não estavam à altura. Também ele fora recusado pela polícia, mas no seu caso, sem culpa que pudesse ser-lhe atribuída. Quando começara na Milton, uma das suas primeiras missões, fizera inclusivamente parte do treino, fora trabalhar com a unidade operacional na análise de um esquema de proteção para uma cantora famosa e já não muito jovem. A senhora em questão sentia-se ameaçada por um admirador excessivamente entusiástico, que, por sinal, era também um doente mental fugido da instituição onde estava internado. A cantora vivia numa vila em Söderstörn e a Milton instalara equipamento de vigilância e alarmes, além de um guarda-costas. Certa noite, o admirador lunático tentara entrar por arrombamento. O guarda-costas apanhara-o sem a mínima dificuldade. E o sujeito fora rapidamente condenado por ameaças e invasão de propriedade privada e despachado para o asilo. Durante 2 semanas, Edström visitara regularmente a vila de Söderström com outros empregados da Milton. Achava a cantora uma velha pega snob e arrogante, que lhe lançara um olhar surpreendido quando ele tentara ser charmoso. Devia era estar grata por ainda haver meia dúzia de palermas que se lembravam dela. Desprezava a maneira subserviente como o pessoal da Milton se apressava a satisfazer todos os desejos da velha, mas evidentemente nada dissera do que sentia. Certa tarde, pouco depois de o intruso ter sido preso, a cantora e 2 funcionários da Milton encontravam-se no jardim, junto à piscina, enquanto ele estava dentro de casa a fotografar portas e janelas que pudessem precisar de ser reforçadas. Andara de divisão em divisão, e quando chegara ao quarto, não conseguira resistir à tentação de revistar as gavetas. Encontrara uma dúzia de álbuns de fotografias do tempo em que ela era uma grande estrela, nos anos 80 e 90, e fazia digressões por todo o mundo. As fotos eram relativamente inocentes, mas com um pouco de imaginação poderiam ser vistas como estudos eróticos. Céus, mas que cabra estúpida! Roubara 5 das fotografias mais ousadas, que tinham, obviamente, sido captadas por um amante e que ela guardava religiosamente. Fotografara as imagens e repusera os originais nos respectivos lugares. Esperara 6 meses até as vender a um tabloide britânico que lhe pagara 9.000 libras e fizera com elas alguns cabeçalhos sensacionalistas. Nunca chegara a saber como conseguira Lisbeth descobri-lo, mas depois de as fotos terem sido publicadas, recebera uma visita dela. Sabia que fora ele que as vendera. Se voltasse a tentar uma gracinha daquelas, denunciava-o a Armansky. Tê-lo-ia denunciado imediatamente, se tivesse provas, que obviamente não tinha. A partir daquele dia, sentira que ela o vigiava. Via aqueles olhinhos de porco cravados nele cada vez que voltava à cabeça. Começara a andar tenso, frustrado. A única maneira que tinha de vingar-se era contribuir para a maledicência geral durante as conversas na cantina. Mas nem sequer nisso fora muito bem sucedido. Não ousava atrair as atenções, sabendo, como toda a gente na tasca, que, por razões incompreensíveis, ela estava sob a proteção de Armansky. Perguntava a si mesmo que espécie de domínio teria Lisbeth Salander sobre o diretor-geral da Milton, ou se seria possível que o velho filho da mãe andasse a comê-la em segredo. Mas, apesar de ninguém da Milton gostar particularmente de Lisbeth, todos tinham um enorme respeito por Armansky e por isso aceitavam-na sem problemas de maior. Fora para ele um alívio monumental quando Lisbeth começara a aparecer cada vez menos, até que deixara completamente de trabalhar para a empresa. Agora, deparava-se-lhe uma oportunidade de saldar velhas contas. E completamente isenta de risco. Lisbeth podia acusá-lo do que quisesse. Ninguém acreditaria nela. Nem mesmo Armansky aceitaria a palavra de uma assassina psicopata. O inspetor Bublansky viu Hans Fast sair do elevador, acompanhado por Bowman e Edström, da Milton Security. Tinha-o mandado buscar os 2 novos colegas e ajudá-los a passar pela segurança. Não estava totalmente satisfeito com a ideia de dar a gente de fora acesso a uma investigação criminal, mas a decisão fora tomada à sua revelia. E que raio, Bowman era um polícia a sério, com muitos quilómetros às costas. Quanto a Edström, acabara o curso na academia, pelo que não podia ser completamente idiota. Apontou-lhes a sala de reuniões. A caça a Lisbeth Salander ia no seu 6º dia e era tempo de fazer uma avaliação geral. O procurador Ekström não participaria no encontro. O grupo era composto pelos inspetores Modig, Fast, Andersen e Holmberg. apoiados por quatro agentes da Unidade de Detecção e Busca da Judiciária Nacional. Mublansky começou por apresentar os homens da Milton Security e perguntar se algum deles queria dizer alguma coisa. Bowman tossicou para aclarar a garganta. Já passou algum tempo desde a última vez que estive neste edifício, mas conhecem-me e sabem que fui agente da polícia durante muitos anos, até passar para o setor privado. A razão de estarmos aqui é o facto de Lisbeth Salander ter trabalhado para a Milton durante vários anos, o que nos faz sentir, de algum modo, responsáveis. A missão de que fomos encarregados é ajudar a capturá-la. Podemos contribuir com o conhecimento pessoal que temos dela. Mas não estamos aqui para atrapalhar a investigação, nem tentar pregar-lhes uma rasteira. Como era ela, enquanto colega? Perguntou Fast. Não era exatamente o género de pessoa de quem se gosta, começou Edstrom. Mas calou-se quando Bublansky ergueu uma mão. Vamos ter ocasião de discutir tudo isso em pormenor durante a reunião. Mas o melhor é pegar nisto por ordem, uma coisa de cada vez, e ver em que pé estamos. Depois da reunião, vocês os dois vão ter de ir falar com o procurador Ekström e assinar um acordo de confidencialidade. Comecemos pela Sónia. É frustrante. Poucas horas depois dos crimes, tínhamos conseguido identificar a Salander. Descobrimos onde ela vivia, ou pelo menos o sítio onde julgávamos que ela vivia. Depois disso, nada. Recebemos cerca de 30 telefonemas de pessoas que pensam tê-la visto. Mas até agora foram só falsos alarmes. É como se a fulana se tivesse evaporado. O que custa um pouco a acreditar, interveio Anderson. Tem um ar bastante invulgar com todas aquelas tatuagens. Não deveria ser muito difícil de encontrar. Ontem a polícia do Uppsala recebeu uma dica e avançou em força, de armas na mão. Cercaram e pregaram um susto de morte a um miúdo de 14 anos, que até era muito parecido com a Salander. Os pais não ficaram nada contentes. É uma desvantagem. Isto de andar à procura de alguém que parece ter 14 anos. Desaparece por completo no meio de qualquer grupo de adolescentes. Mas com a atenção que tem estado a merecer dos mídia, alguém devia ter visto qualquer coisa, disse Anderson. Esta semana vão passar a fotografia dela nos 10 mais procurados da Suécia. Talvez resulte. Custa-me a crer. Considerando que já apareceu nas primeiras páginas de todos os jornais do país, contrapôs Fast. O que sugere que talvez devamos mudar de abordagem, interveio Bublansky. Com cúmplices, podia ter saído do país. Mas é mais provável que esteja escondido algures. Bowman ergueu uma mão. Bublansky fez-lhe um aceno de cabeça. O perfil que temos dela não aponta para que seja autodestrutiva. Por outro lado, é uma estratega que planeia cuidadosamente todas as suas ações. Não faz nada sem analisar as consequências. Pelo menos é o que o Dragan Armansky acha. Coincide com a avaliação que o antigo psiquiatra dela nos deu. Mas deixemos de lado a caracterização por enquanto, disse Bublansky. Mais cedo ou mais tarde vai ter de sair do buraco. Yerker, com que tipo de recursos pode ela contar? Vão gostar desta, respondeu Holmberg. Tem há já vários anos uma conta no Handelsbank. É o rendimento que declara. Ou melhor, o rendimento que o tutor dela, Nils Bjurman, declarava. Há um ano o saldo era de 100 mil croas. No outono de 2003, levantou tudo. Precisou de dinheiro no outono de 2003. Foi quando deixou de trabalhar para a Milton Security, disse Bowman. Possivelmente, a conta ficou a zeros durante 2 semanas. E então, repôs a massa toda. Pensou que ia precisar de dinheiro, mas não o gastou e voltou a depositá-lo? Talvez. Em dezembro de 2003, usou a conta para pagar uma série de coisas, incluindo um ano de despesas do apartamento. O saldo baixou para 70 mil croas. Depois disso, não houve movimentos durante um ano, excetuando um depósito de 9 mil e qualquer coisa. Fui verificar, era a herança da mãe. A quantia exata era 9.312 croas. Em fevereiro deste ano, levantou 9.300 croas. e foi a última vez que mexeu na conta. Então, de que raio é que ela vive? Ouçam esta. Em janeiro deste ano, abriu uma nova conta. Desta vez, no Svenska Enskildabanken. Depositou 2 milhões de coroas. De onde veio o dinheiro? Perguntou Modig. Foi transferido para a conta dela de um banco nas Ilhas do Canal. Fez silêncio na sala de reuniões. Não percebo nada disto, disse Modig, passados alguns instantes. Então, é dinheiro que ela não declarou? Perguntou Blublansky. Não, mas tecnicamente só tem de o fazer para o ano. O que é interessante é o facto de a soma não estar registada nos relatórios de Bjurman sobre os bens dela. E ele fazia um todos os meses. Portanto, ou ele não sabia, ou estavam os dois metidos numa marosca qualquer. Como é que estamos do lado da investigação pericial? Recebi um relatório preliminar ontem de manhã. Isto é o que sabemos. 1. Podemos situar a Salander em ambos os locais do crime. Encontramos impressões dela na arma e nos cacos da chávena de café partida em Enskede. Estamos à espera dos resultados das amostras de ADN que recolhemos, mas não há a mais pequena dúvida de que esteve no apartamento. 2. Temos as impressões digitais dela na caixa que encontramos no apartamento do Bjurman, a caixa da arma. 3. Temos finalmente uma testemunha capaz de situá-la no local do crime, em Enskede. O dono de uma tabacaria telefonou a dizer que a Salander esteve na loja dele na noite dos crimes. Comprou um maço de Marlboro Light. E esperou este tempo todo para decidir-se a falar? Esteve fora durante a Páscoa, como toda a gente. Bom, Holmberg apontou para o mapa. A tabacaria fica aqui, a menos de 200 metros do local do crime. Ela entrou, quando ele se preparava para fechar, por volta das 10. Deu-nos uma descrição perfeita. Tatuagem no pescoço? Perguntou Anderson. Foi um tanto vago a esse respeito. Pareceu-lhe ver uma tatuagem, mas viu com certeza absoluta que tinha um piercing na sobrancelha. Que mais? Não muito mais em termos de provas forenses, mas deve ser o bastante. Faste o apartamento na Lundagatan? Temos as impressões digitais dela, mas não nos parece que viva lá. Virámos aquilo de pernas para o ar e tudo indica que quem lá mora é a tal Miriam Vu. O nome dela foi acrescentado ao contrato em fevereiro deste ano. O que é que sabemos a respeito dessa Vu? Não tem cadastro na polícia. Lésbica conhecida. Aparece em espetáculos e coisas assim no festival Gay Pride. Parece que estuda sociologia e é coproprietária da Domino Fashion, uma sex shop na Tegnérgatan. Sex shop? Perguntou Modig, arqueando as sobrancelhas. Certa vez comprara, para contentamento do marido, uma lingerie muito sexy na Domino Fashion e não fazia a mínima tensão de revelar o facto aos homens sentados à volta da mesa. Sim, vendem algemas e roupas de puta e coisas assim. Estás a precisar de um chicote? Não é uma sex shop, é uma boutique de moda para pessoas que gostam de lingerie sexy. É a mesma merda. Adiante, interveio Bublansky irritado. Algum sinal de Frocan Vu? Nem rasto. Pode ter ido passar a Páscoa fora, sugeriu Modig. Ou então a Salander liquidou-a também. Disse Fast. Talvez queira despachar todos os conhecidos. A Vu é lésbica. Devemos assumir que ela e a Salander são um casal? Penso que podemos tirar a conclusão de que existe uma relação sexual, disse Anderson. Encontramos as impressões digitais da Salander na cama e à volta dela, e também num par de algemas. Nesse caso, vai gostar das que temos preparadas para ela, disse Fast. Modig gemeu. Continua, disse Bublansky, dirigindo-se a Anderson. Temos uma dica de que a Miriam Vu foi vista no Kvarnen a beijar uma rapariga que corresponde à descrição da Salander. Foi há cerca de 2 semanas. O informador afirma que sabe bem quem é a Salander e que já a tinha encontrado noutras ocasiões, mas que não a viu durante todo o ano passado. Ainda não tive tempo para comprovar com o pessoal, mas passo por lá esta tarde. No processo da assistência social, não há qualquer referência ao facto de ela ser lésbica. Durante a adolescência, costumava fugir de casa, das famílias de acolhimento, para ir engatar homens em bares. Foi várias vezes vista pela polícia na companhia de homens mais velhos. Ainda por cima era puta, disse Fast. O que é que sabemos a respeito de pessoas que ela conheça? Kurt? Quase nada. Não voltou a ter problemas com a polícia a partir dos 18 anos. Conhece o Dragan Armansky e o Mikael Blomqvist. Isso já nós sabemos. E conhece a Miriam Vu, claro. A mesma fonte que nos deu a dica a respeito dela e da Vu no Kvarnen diz que costumava andar com um grupo de raparigas chamado Evil Fingers. Evil Fingers? O que é isso? Perguntou Boblansky. Parece ter qualquer coisa que ver com o oculto. Juntavam-se e pintavam a manta. Não me digam que a Salander era também o raio de uma satanista, disse Boblansky. Os jornais vão adorar. Um grupo de satanistas lésbicas, propôs Fast, prestimosamente. Hans, a tua visão das mulheres é pura Idade Média, interveio Modig. Até eu ouvi falar das Evil Fingers. Ouviste? Espantou-se Boblansky. Era uma girls band de rock dos finais dos anos 90. Não exatamente superestrelas, mas foram bastante conhecidas durante algum tempo. Então, satanistas lésbicas que tocavam rock da pesada, disse Fast. Ok, chega de brincadeiras, cortou Boblansky. Hans, e tu, Kurt, descubram quem fazia parte dessas Evil Fingers e falem com elas. A Salander tem mais amigos? Não muitos, além do antigo tutor Holger Palmgren. Foi internado numa clínica de cuidados continuados, depois de ter tido uma trombose. E, ao que parece, está bastante mal. Para ser franco, devo dizer que não encontrei sinais de um círculo de amigos verdadeiro. Continuo sem saber onde é que ela vive e nunca lhe vi a agenda de contactos, mas a minha impressão é que não tem amigos chegados.